se aperecer. Tu sempre tens cabe em suas mãos. Tu sempre tens resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar. Só se alcança pela fé. Se alcança pela.